pois quem guia o meu caminho, se não me fez mais contente, nunca me deixou sozinho. Não sei onde vou chegar, nem também por qual estrada, nem se vou recomeçar a partir dessa chegada. Mas eu deixo desde já o meu canto vil, morena, nesse mundo pra louvar tudo que valeu a pena. Lua clara e sol sereno, vento calmo e água boa, pelo mundo que é pequeno, levam minha vida à toa. Vou sem rumo e sigo em frente, pois quem guia o meu caminho, se não me fez mais contente, nunca me deixou sozinho.